Em nome de Cecel Produções, diretamente de São Paulo, Celeste Rocha do Cássio Júnior. Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor, eu e você, no mesmo coração. Não paro de pensar na nossa canção. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor. Pra marcar os corações, toma cachaça que é bom de verdade. Cássio Júnior Celeste Rocha, é você. Portal do Arrocha. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o meu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for e acabar de essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor, do nosso amor.